Opa, tem alguém ligando aqui, Dudu. Tem alguém ligando aqui, Dudu. É o crime! Salve, irmão. Salve, boa pra nós. Cada um na sua função. A nossa função é essa aqui, ó. O rap nacional. Hoje nós tira você desse inferno. Então, aquele velho lá já era. Não esconda, eu tô aí do barraco ao apartamento. Vão de terra, avenida, vielas e beco. Eu sou o pesadelo que mesmo preso tira seu sono. Ponto final na vida do verme que tenta subir o morro. Sou a bala que mata alguém sem aval. Uma atitude isolada levada pelo pessoal. Sou a sentença de morte do pedófilo maldito. Do estrupado safado do provado talarico. A voz vão direitinho com o resumo da caminhada. É bala na cara, rapaz, ano de fada. Sou o retrato falado, entrevistado, algemado no homicídio do político. Tralhado no carro, no filme onde o mocinho morre na cena, é. Tentando salvar a princesa, abatido de ponto 40, não queira. Cheiro Superman quando eu tiver com a 9 na cabeça da Lolene pra tomar de assalto a Maroc. Cada um na sua função. Cada um na sua função, é. Cada mente uma adição. Quem é? É o crime. Cada um na sua função. Cada mente uma atenção, quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma atenção, quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma atenção, quem é? É o crime! Sou vapor na atividade, fechadão com a lojinha. Sou campana com o radinho que avisa a entrada da polícia. Eu sou gerente que sabe conduzir a caminhada. Disciplina que dá área, sintonia da quebrada. Humano que observa a movimentação do banco e que transforma em sucata velhos caixas eletrônicos. Quem grava a senha com a câmera instalada também tira o saldo da sua conta bancária. Aquele encapuzado que com kit incendiário queima o biarticulado. Resposta pro estado. O garupa da XT que oveja a base comunitária. Puxa o pino da bolinha, capota a força tática. Os 20 de R15 que invade delegacia. Polícia não acredita, o resgate da quadrilha. Do pré-pago eu negocio com o engenheiro. A quantia em dinheiro, sem sangue no cativeiro. Cada um na sua função. Valeu. É isso aí.